Controle totalmente o pátio principal. no Travessa Porta 1-1, se houver a Tatuí Lima. Ingressa na Tatuí Lima, após a cabeceira 35, e segue via cabeceira 35, via pistola 735, para o último pátio ao lado da pista auxiliar. Na Tatuí Romeu, pois é, na Tatuí Oscar, o senhor libera para o pátio rápido. Só corrigindo, é o penúltimo pátio, ok? Então vai passar primeiro pátio à sua esquerda, após esse primeiro pátio, logo próximo, na taxi Oscar. Na taxi Oscar, libera pelo pátio 4, pessoal da SR, vai falar para auxiliar. Oscar, aquí es Verano Vista. Contato radar da decolagem, se envolvia o pedaço, para a linha de voo, at that point, and he won't take his battery technology. Salvador, bom dia, voo 909. Salvador, bom dia, voo 909. 9-9-5, contato com a Rádio Colagem, que vai pegar por 1, para o nível 360. Polícia, Avo 1, até nível 360, voo 909. 1-1-3-7-2, braço de 2 horas, 7 milhas, voo 910. Alfa Tango 72, passa para o nível 0-8-0, vira para 1-7-0. Salvador, voo 9-0-9-5, pode voar na flor de alerta? Atividade alerta, voo 9-0-9-5. Direto de alerta, voo 9-0-9-5. pronto da pista 7, o vento 090 graus, 59. Polo 095, 7, 5, 128, 28, alterna 120, 90. Nenhum, 3, 4 graus. 240, Federal 9970. Dino 1-60, busca para 2-10, a gente vai ter aqui na zona de curso. Gostaria de pedir um nível de contato, contato oficial de almoço, reporte estabilizado. geral 997 0, descendo 785, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Aí você sai de geral 9970. Tango Lima, hotel, hotel. Autorizado o acionamento, chegou o ponto táxi. Quente, fã para o táxi, Lima, hotel, hotel. Tango Lima, hotel, 128, de Fabrício, Catarina, 125, de São. Solo 57, libere próximo à direita, solo Salvador, da zona decimal 9. 911, contact tower, frequency 118.195. Solo, decolado ao 02, chama o controle Salvador 120, decimal 80. Salvador 2080, chama o controle Salvador. Tango 2, volta, volta. Pela contact on the departure, find via one departure to Tango 182. Thank you. CT, caso necessite livrar esta área como controle, correto? Tráfego esquerdo em helicóptero 110, 130 para aproximação final, chama a torre 118, décima 9. Oi, Salvador, pode ser, voo 2171. Voo 2171, à sua esquerda, Robson 4400 pés, rumo oeste. Rumo oeste, confirmando, não interfere. Autorizado por Estrela 0, Rio 090, 049, Estrela 8, 090, 06. Autorizado por Estrela 0, Gol 2171, apenas para informações de tráfego, à sua esquerda, Alisson 44, mantendo o setor, 500 pés, não interfere. 7, autorizado por. Então, o Oscar Serra, autorizado a olhar e manter o 7.